Esse foi o segundo bloco musical da Rádio Verde, bloco que foi só temático de blues nessa nossa manhã de sábado, na nossa quinta edição da Rádio Verde, na Ipanema Comunitária 87.9 FM, para a Zona Sul de Porto Alegre, ou então pela internet, ipanemacomunitaria.com.br, da Zona Sul para o mundo. Aproveitando para dar os contatos, né? Quem quiser mandar um e-mail para a gente no programa radioverde@gmail.com ou também aí pelo Facebook, né? facebook.com/reciclag, sem o M no final. E agora vamos então com mais uma notícia. Plantão Ambiental. Uma banca de jornais e revistas instalada em Estocolmo, na Suécia, é a primeira do mundo a contar com um sistema de impressão instantânea, que ajuda a reduzir o desperdício de papel. Parecido com as gráficas, o mecanismo digital permite que os clientes escolham as suas publicações, paguem pelos produtos e em 2 minutos levem as impressões para casa. Além de diminuir o uso do papel nas gráficas, a medida também termina com o encalhe. Jornais e revistas que sobram nas bancas e precisam ser devolvidos, o que sempre gera um prejuízo para o mercado editorial. E o Mega News, como é chamado, dispensa transporte, reduzindo também as emissões de carbono. Então aí temos uma boa notícia. É nisso que é uma Babilônia, né, de papel, assim, se estima que os últimos dados é mais de 500 milhões de jornais que são impressos todos os dias no mundo. Eu já tentei um dia fazer essa conta de quantas árvores dá e dá tanto zero, tanto número depois, que é bem complicado, assim, né? A pergunta é quem tá cuidando, se estão plantando todas essas árvores que se consomem todos os dias no papel. Pois é, tem essa invenção aí que surgiu na Suécia, né? Da Suécia para o mundo, mas nós temos uma invenção, né, Eric, de um amigo nosso bem próximo aqui, que também é uma medida para tentar reduzir o desperdício de papel, né? Falar um pouco mais até pra nós como é que funciona essa. Pois é, porque o nosso partner de programa aqui, o Caco Rocha, é o idealizador das sacolas recicladas de jornal, né, Caco? É uma ideia muito, muito bacana, talvez um pouco idealista, como é uma marca do seu inventor, né? É, na realidade o começo todo da reciclagem foi a ideia de ser uma marca que tivesse produtos realmente ecológicos, enfim. E o primeiro produto que foi desenvolvido nos dois primeiros anos foi a sacola de jornal. Né? Então eu me tornei artesão e com a ajuda de outras pessoas que também ajudaram a elaborar a técnica, a gente conseguiu chegar em um modelo de sacola só utilizando o jornal e o papelão. Isso lá no ano de 2007, né, quando esse papo sobre ecologia e a consciência, acho que das pessoas sobre sustentabilidade, era uma coisa que não estava tão aflorado quanto hoje, né? Então eu acho assim que tem essa ideia assim, de que já está nessa praia aí, né, correndo atrás para tentar fazer algo pelo meio ambiente faz algum tempo, né? É, já. Inclusive tem um vídeo na internet, né, um tutorial que a gente ensina a fazer essa sacola. Eu gosto de dizer que a gente já foi até pra cadeia, né, por causa das sacolas, mas aí por um bom motivo, né, não fomos presos, mas a gente tentou fazer um trabalho num presídio, lá no Instituto Penal de Viamão. Ficamos um ano dentro do presídio, ensinando o pessoal a trabalhar, tentando uma experiência embrionária de um núcleo de produção para possibilitar isso. Não tivemos muito apoio, né, mas a ideia continua aí. Vez por outra fazemos uma encomenda com nossos amigos lá do Eco Papel, que também ajudam na produção, mas se você tiver interesse aí, então faça contato com a gente aí pelo Facebook facebook.com/reciclagem, sem o M no final. Então tá, falando também sobre essa, também é uma cultura independente, né, Caco? Assim, tentar promover o artesanato de reciclagem. Mas a gente vai passar agora para a cultura independente das ruas, né? Vocês foram lá falar com o Diego Machado, um dos idealizadores do Bloco da Laje. O que seria o Bloco da Laje? O Diego Machado que nos recebeu na Laje. Na, né? Laje, da Laje. Onde foi concebido, né, idealizado o Bloco da Laje, né, que é um fenômeno de menos de 2 anos aqui em Porto Alegre, mas tem contagiado aí bastante, com uma proposta de criar uma obra pública ocupando os espaços públicos, com música, com carnaval, com adereços, né, Eric? Sim, passando a mensagem com alegria, né, isso que é bacana. Eles vão fazer agora até um trajeto histórico, né, Carnaval de Porto Alegre, que era o carnaval de antigamente, né? E acho que essa entrevista vem bem a calhar, porque a gente, além de querer ser um programa que se propõe a tratar sobre essa questão do meio ambiente e da sustentabilidade, nós também pretendemos dar espaço e apoio para a cultura independente. Então vamos conferir aí a entrevista com o Diego Machado, um dos idealizadores do Bloco da Laje. Hoje nós estamos numa matéria, uma programação diferente, estamos fazendo reportagens nas ruas com pessoas que têm a ver com nossos motes do programa, né? E hoje a gente tá aqui com investigando um pouquinho mais a cultura independente de Porto Alegre, e nós viemos falar hoje com o Diego Machado, que é um dos integrantes e idealizadores do Bloco da Laje. Eu tô aqui com o Eric e nós estamos mateando aqui, vamos dar uma conversada agora. E aí, Eric? Diego, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo, né? Vai explicar melhor pra como é que funciona o Bloco da Laje. Tranquilo, boa tarde, bom dia. Bom dia, tô meio perdido aqui nessa mateada. Mas é bom dia nesse horário, mais ou menos, não problema. Então, isso aí, sejam bem-vindos aí à minha casa, a Laje, né? Que é um dos lugares onde a Laje nasceu também, né? Que é a Laje da Laje, né? E é isso. Massa, obrigado pelo convite. Tentar falar um pouquinho o que é esse delírio. Como é que é, então? Como é que tu apresenta, assim, pra quem não conhece ainda, como é que tu apresenta o que é o Bloco da Laje? O Bloco da Laje é um coletivo teatral carnavalesco, ou um carnaval teatralizado. Nós somos um bloco de rua que estamos nas ruas de Porto Alegre desde 2012. Final de 2011 a gente começou os ensaios, mas em 2012 a gente foi nossa primeira saída, né? É isso, é um bloco de carnaval. A Magurizada nasceu a princípio com a ideia entre amigos, assim, né? E hoje ele tomou uma proporção que tem mais ou menos uns 80 integrantes, assim. Né? É uma estrutura de uma mini bateria de escola de samba, com um grupo que a gente chama de brincantes, que é a galera que acaba trazendo a conexão entre o público e a obra, né? Que são os objetivos também. E temos uma banda de harmonia, né? Sopro, violão e alguns puxadores. Esses brincantes, como é que participar, convidados, pode pegar. Todo mundo pode chegar, nossos ensaios são abertos, né? A lei é brincar, saber brincar, né? É chegar na roda. A gente tem alguns pontos de encontro na rede, né? Rede virtual. Mas a nossa história mesmo é na rua, né? É do encontro presencial. Tecnovivo é uma coisa muito legal, mas é, acho que até um dos mods, assim, que faz o bloco nascer é justamente para promover o convívio entre as pessoas, né? A rua como um espaço de encontro, de troca, de escambo de sentimentos, que sentir o cheiro do outro mesmo, assim, sabe? Então, esse foi uma forma que o nosso pessoal escolheu para se manifestar, né? Conectando com as coisas que estão acontecendo no mundo todo, né? As ocupações, um dos nascimentos do bloco também, ele se dá nas ocupações do dia 15 de outubro de 2011. Foi um dos nascimentos dele, né? Porque a gente, nesse local, a gente criou duas músicas que até hoje seguem no bloco, né? Que é o Sol é o Rei e o Deixa Brincar. Nasceram nessa ocupação. Como diversos grupos também que nascem para esse período, assim, né? É justamente isso, é a questão da relação, né? A relação com as pessoas. Onde a obra, ela não é para ser vista, ela é para ser vivenciada, né? Então essa é uma das histórias do bloco, né? É um manifesto? Foi uma forma que a gente escolheu de se manifestar, né? Quando o bloco nasceu, era um bando de teatreiro, né? Então, a gente poderia ter escolhido fazer uma peça ou ter feito uma performance. Mas a coisa da cultura popular, a coisa da raiz brasileira mesmo, ela já nos dava os caminhos, assim. E aí foi meio que natural a gente montar um bloco, né? Então a essência mesmo é essa coisa de ir pra rua e fazer essa conexão real com as pessoas, criar uma obra pública, bem dizer. Sim. É isso? É por aí. Vem os brincantes, as pessoas que interagem com quem não tá no bloco, sim, pra fazer, sim, mais ou menos sim. Por aí. Essa é a vibe. É. E aí, tu falou, né? Eu tenho uma questão assim, né? Que é arte pública também, né, o que a gente tá fazendo. Vocês vão num dos nossos ensaios mesmo, que é só ensaio no domingo, na Redenção. Amanhã, aliás, estão todos convidados. É um evento. As pessoas se envolvem, sabe? Atividade, tipo, é a melhor possível, cara. Eu, honestamente, assim, eu trabalho com teatro já há bastante tempo e poucas vezes tive a oportunidade de ver um público tão envolvido com a obra, assim. Um bloco mesmo, né? Um bloco, a galera vai, delírio, descontrole. E isso é uma maravilha, porque é uma libertação do corpo também, né? Uma libertação do corpo, quando é tudo integrado, né? O corpo, espírito, alma, naquele giro, Tem horas assim que eu paro assim, sabe, olhando assim, tudo bem com as pessoas realmente assim, felizes. E tem gente que tu olha às vezes fora da roda assim, mas daí tu olha e tá cantando. Uhum. Porque já foi em vários ensaios, sabe? Então isso tá sendo muito legal, assim. É uma boa a gente marcar, os ensaios acontecem sempre aos domingos? Então, a gente assim, ó, a gente nasceu no carnaval, né? E aí a gente nasceu com essa premissa de fazer os ensaios domingo na rua, abertos. E aí, agora, a gente não tá no carnaval, né, gente? Tá no inverno de Porto Alegre, né? A gente foi contemplado com um projeto, que é o cortejo do Bloco da Laje. A gente foi contemplado pelo FAD, a gente apoia a cultura do governo do estado, né? E isso está nos proporcionando fazer, que rolaram na semana passada, no final de semana passado, oficinas, debates, isso tudo sobre a ideia dos antigos carnavais, né? Os antigos carnavais de Porto Alegre. Porque a gente também não está reinventando a roda, né, gente? A gente tem essa noção. Isso era uma coisa que acontecia antigamente. O carnaval de rua em Porto Alegre já foi muito forte. É um retorno às ruas, né? É. O que aconteceu foi que, por exemplo, agora daí lá no dia 31, a gente está indo para Casimiro de Abreu. E depois, no dia 25 de outubro, nós vamos ali pro Areal da Baronesa. É, fica um caminho já. Então, lá a Casimiro de Abreu era onde saiu um... Ali era a colônia africana antigamente, né? Essa região aqui, Rio Branco, Bonfim, parte de Montserrat, que era uma colônia africana. Ali, tipo, uma alta concentração, segundo o Pernambuco, um dos nossos palestrantes, um mestre aí do carnaval e tal, era onde a negrada se concentrava, né? As periferias da cidade, né? E aí, isso acabou mudando, né, durante o tempo, e aquele espaço se transformou. Hoje ele é o que é, né, brasileiro? É um point de elite. Elite, é elite, né? Então isso tudo foi sendo feito para cada vez mais ser periférico, né? Esses movimentos, né? Tanto que passa por ali, tu vê poucos negros, né? Negro que tu vê ali é negro que trabalha de empregado ali, ou é porteiro, ou é alguma coisa. E vocês tinham, Rodrigo, essa ideia quando vocês começaram, né? Quando surgiu, né, a ideia de fazer o Bloco da Laje, assim, vocês pensaram, vamos fazer isso. O que vocês pensaram realmente, assim, quando vocês pensaram nessas coisas já? Trabalhar a cultura popular, o carnaval, essa coisa do negro, ou foi, não, vamos pra rua mesmo, vamos fazer alguma coisa prática? Como é que foi esse surgimento, essa ideia, assim? Eu acho que vem, tudo são processos intuitivos, assim. A gente foi fazendo e descobrindo. Uhum. Fazendo e descobrindo, como a gente fala até hoje. É um sistema aberto, eu falo o bloco. Um sistema aberto, não um sistema fechado, porque ele acaba convergindo para diversos pontos. Por exemplo, você falou, tem a questão negra, tem a questão da cultura popular, que está ligado uma com a outra, tem a ocupação dos espaços públicos, tem a relação de convívio, tem resgate histórico, enfim. Mas ele que foi nos dizendo o que ele era. Assim, a gente tinha uma ideia e tal, né, das bases, assim, né? Mas também, assim, né, tem uma coisa que a gente está vivendo esse tempo. Então a gente está sentindo. Então a gente já, quando a gente já está na obra, embora não pense, não, eu vou fazer um bloco para tratar da questão. Não. Isso aí são coisas que vão. A gente vai descobrir, né? Ele vai nos dizendo o que ele é. Isso que é o legal, na verdade, assim, né? Exatamente, tipo assim, de a coisa do, por exemplo, do negro, que está bem presente nessa nossa pesquisa, né? A gente está fazendo agora nesse projeto. Daí a gente começa a buscar parceiros. Uhum. Pessoas que também tenham conhecimento, né? Abrindo também, né? Se desenvolvendo. E aí, pá, hoje, assim, esse final de semana que passou foi uma coisa louca, assim. A gente teve, primeiro dia, na sexta-feira, a gente teve uma conversa com o Pernambuco. Esse cara que eu tava falando, né? O senhorzão. Falou dos carnavais antigos, é, dos blocos. Ele é um dos fundadores da Banda de Cá, que é uma banda, né? Ele também é um dos fundadores do Bloco da Rua do Perdão. Então, ele também já foi carnavalesco, escola de samba, fundou escolas de samba. Uhum. Então, ele vem com uma bagagem, assim, excepcional, né? E ele já deu o brasãozinho da laje, que a gente falou, né? Já botamos ele pra dentro do nosso bloco também, né? E daí no outro dia, daí a gente teve uma oficina de maquiagem, que é uma coisa que é bem, bem presente no nosso bloco, assim. Uhum. A coisa dos códigos através da maquiagem mesmo, né? Maquiagens, a Juliana Senna, né? Que é uma das... tá encabeçando a questão da maquiagem. Ela nos deu todo, explanou toda uma questão assim do que significa, né? Por isso que eu tô de orelha pintada hoje, que é. Uhum. Primeiras perguntas. Daí de tarde a gente teve uma oficina com um dos outros nossos mestres, que é o Zé da Terreira, né? Zezão. Figura. Eu ia te perguntar sobre o Zé, ele é um dos nossos. Ele é o nosso padrinho e um dos nossos intelectuais do bloco, né? Ele é uma das pessoas também que pensa o bloco, né? Figura excepcional, né? Um gênio, assim. Eu tinha apaixonado por ele, né? Uma relação muito bonita, assim. E ele também tá trazendo músicas dele agora pra essa nossa saída, né? Algumas músicas, assim, bem legais. Carnaval de protesto. Então... O bloco tem um repertório musical próprio. Temos. Tem um repertório musical próprio. Temos músicas nossas e tocamos clássicos também. E tocamos Rostinha. Tocamos Márcio, tocamos funk, tocamos mantra, tocamos de tudo. Uhum. De tudo, assim, é uma mistura assim também. Parece, é uma das outras características. A gente não toca só a samba, né? Uhum. A gente toca de tudo. E com músicas nossas. E com músicas. Agora já tá rolando a segunda geração das músicas da Laje. Já são músicas que estão sendo compostas pra Laje, assim. Nós temos o Ricardo. A dupla Pérez e Palonzito, que são os dois que tocam violão, eles já estão compondo músicas, assim. Mas também tem uma outra parte das músicas que são de processos improvisacionais, de encontros na rua. Lá começa alguma coisa, começa um ritmo, e quando vê já... Esse é o bloco da Laje, que é uma das nossas músicas. Só o Rei nasceu assim. Várias músicas nasceram assim, né? Na hora de improviso mesmo. De improviso mesmo, assim, daí a gente tá, e depois a gente pega, junta com uma outra parte que saiu, não sei o que, bababá, e costura, né? Então são duas formas, né, do nosso repertório. E além de, claro, que a gente toca também sambas clássicos. Então acho que a gente podia. Ter duas questões, né, pra fazer contigo. Então quais são as próximas agendas do bloco, assim, pra quem ouve a gente aqui? Mas eu quero conferir isso, assim. Dá pra dizer que é todos os domingos? Não, então. Agora, ainda não estamos nesse ritmo. Ainda não estamos nesse ritmo. Quem sabe algum dia a gente consiga proporcionar isso, porque pra nós é uma maravilha estar na rua. Mas a agenda é a seguinte. Amanhã, né, a partir das 3 horas, tem o nosso ensaio aberto, último ensaio. Antes da saída do dia 31, que é no próximo sábado. Essa é a agenda confirmadíssima, 100%. Depois, no dia 25 de outubro, a gente volta pra rua, saindo no Areal da Baronesa. Então, em outubro, também voltam os ensaios aos domingos. A gente vai dar esse tempinho em setembro, né? Pra gente também poder se organizar, poder produzir, fazer trabalho interno, assim, né? Mas daí, em outubro, a gente tá de volta com os ensaios abertos também, né? Mas o grande convite é para chegar nesse ensaio de amanhã e no dia 31. É na Redenção. Isso. Amanhã na Redenção, no Recanto Africano, que nós estamos rebatizando. Que era o Recanto Europeu, né, velho? Ah, ótimo. Mas daí, né, só tem lá onde a galera do Candombe já fazia um som, o Trovão, Maracatu Trovão também. Agora nós também estamos ocupando lá, então é um espaço de resistência também dos tambores, né? A gente brinca, né? Vamos mudar o nome dessa porra aqui, né? De canto europeu, pô. Não dá mais, né? E daí isso a partir das 3. E no dia 31 é a concentração, ela acontece lá na Casimiro de Abreu. A gente vai descer a Casimiro de Abreu. A gente vai estar na. Concentra na pracinha ali da Casimiro com a Coronel Bordini. Bem na esquininha ali, e daí dali a gente concentra 3 horas, 4 horas a gente larga a lomba abaixo, e daí dispersa lá na gate, lá no largo, uhum. Largo da gate. Uhum. E aí isso aí, todo mundo convidado. E digo pra encerrar, tu já falou assim, até uma coisa interessante, essa coisa de rebatizar lá o recanto europeu pra recanto Africano? A gente está decidindo, africano, recanto do batuque, recanto dos tambores, alguma coisa. Tá aberta. Então, a gente queria encerrar contigo, assim, falando, tu acha que... Tu acha que é uma tendência essa organização da sociedade em coletivos, em estruturas mais informais e de prática? Da onde tu acha que vem isso? Eu acho que é uma tendência, sim. Eu acho que... É uma reação, né? Tudo que a gente tá vivendo, né? A sociedade nos impõe que a gente seja cada vez mais individualista, né? Isso em todas as áreas, né? Aquilo que eu falava, a tecnologia é uma maravilha. Mas a gente ainda tá aprendendo a lidar com ela, né? Então... Eu acho que é uma tendência, assim, né, de se organizar tanto na rede, mas o encontro presencial é o mais importante pra mim, né? Quando que esses encontros saiam da rede, né? Eles, de fato, vão pra rua. A gente tem agora um grupo, né, que é Futebol em Quadra Pública, que eu participado, né, que é um grupo do Facebook. A gente marcou uma pelada na Redenção, né? É um espaço, na verdade, um espaço virtual pra galera se organizar. E eu passo pra... As canchas da cidade. Estamos aí, né? E é aquela história, porra, antigamente tu ia na quadra, tava lá, era bem jogado, não. Daí hoje a gente tem a sociedade faz com que a gente tenha que marcar o futebol a partir de uma rede, tu entende? E aí, é lindo, eu acho lindo isso, mas ele só está no encontro. Se só existisse aquele grupo ali falando de futebol e tal, não ia acontecer. Ele acontece quando a bola rola. O bloco acontece quando o batuque pega. É aí que acontece. E isso aí eu falo também, puxando bem a brasa pro meu assado, né? Que é a questão do teatro. Não, o teatro ele só acontece quando tem convívio. Só acontece quando tem, no mínimo, um ator e, no mínimo, uma pessoa. Pode ser um público, um autor, né? Enfim. Então, pra mim, esse é o fator norteador da vida, né? No caso, né, do nosso fazer, assim, né? É justamente poder se encontrar, os encontros. E daí, isso aí vai só reverberando, né? Daí, o que acontece a partir disso, por exemplo, pode ser 60 mil pessoas na rua, né? Eu vejo, assim, ó, até trocando uma ideia com um amigo nosso, o Guilherme. Ele falava, né? Ele é um líder estudantil também, né? Lá da... E ele falou, né? Que eu tenho convicção, assim, que tem uma história dos movimentos de rua antes do bloco e depois do bloco, né? E no Rio de Janeiro também, né? A galera lá também tem esse surgimento aí, mas é um pouco mais antigo, assim, essa retomada do carnaval, né? 5, 6 anos, né? E aí a gente vê o que tá acontecendo hoje, com certeza, né? É devido a essas organizações, as micro-organizações, né? Daí tu começa, tu te organiza aqui, daí te conecta com outro coletivo, conecta com outro coletivo, e quando vê o troço, já é bem maior, né? Então eu vejo por aí. Então tá, essa conversa aqui a gente podia levar mais umas 2 horas, no mínimo, com esse mate. Então, muito obrigado que o Diego nos recebeu aqui na laje, né, Eric? Ah, agradecer o Diego aí pra esclarecer aí nossas ideias, fazer esse convite. Esse convite, então, já reforçando, né, para amanhã, às 3 horas, na Redenção, pro último ensaio. E no sábado, dia 31, então, a saída que sai da onde? Sai lá da Casimiro de Abreu com a gordinha. Aquela pracinha, uma pracinha linda, eu nem conhecia ela. É uma pracinha linda lá, vai ser um ponto de concentração. E aí, pessoal, e venham, participem, vamos pra rua. Vamos se encontrar. Essa entrevista aí já nos... Que fala, né? A gente terminou falando da ocupação dos espaços públicos, desses coletivos novos que têm surgido. Até essa entrevista aqui já surgiu um convite até pra nós, né? Pra mim e pro Eric começar a jogar um futebol lá com o pessoal que se reúne nas segundas-feiras na Redenção lá. Marcam pela internet e vão ocupar o espaço público pra jogar uma bola. Marcado pra toda segunda, né? É de noite? Horas. Toda segunda-feira, às 9, né? Às 9 ah, mas horas é isso aí que tem que fazer mesmo, né? Ocupar o espaço público pras pessoas pararem de ter medo de sair pras ruas de noite, né? Exatamente. Então tá, e aí, em homenagem a essa entrevista tão bacana aí com o Diego Machado, vamos fazer um bloco temático sobre que fale músicas que falem sobre carnaval, é isso, né, Eric? Nos inspiramos, conversando com o Diego Machado, né, o Bloco da Laje, carnaval, tudo. Fizemos um bloco só pensando no carnaval, então vamos discutir o Chico Buarque, tudo mais, tudo nessa mensagem, nessa ideia que deu do carnaval. Então tá, muita alegria pra todo mundo aí nessa manhã de sábado.

cidades cheias de encantos mil, cidades maravilhosas, os pulmões do meu Brasil. Seresteiro, poeta e cantor. O meu tempo inteiro só soube do amor. Eu tenho um pandeiro, só quero violão. Eu nado em dinheiro, não tenho tostão. Fui porta estandarte, não sei mais dançar. Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou Pierrot. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar, que hoje eu sou da maneira que você me quer. O que você pedir, eu lhe dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Depois desse bloco musical temático com músicas que abordam o carnaval, estamos nos aproximando do... Estamos no último bloco do nosso programa, da nossa Rádio Verde aqui, que vai ao ar todos os sábados na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Sempre lembrando, né, do e-mail, né, se você quiser fazer contato com a gente aí, dar sua opinião, programa radioverde@gmail.com ou facebook.com/reciclag. E agora vamos fazer uma conexão, assim, de Rádio Verde. O bairrista diria que a gente fez uma entrevista internacional, né? Com o Garopaba lá, né? Com o pessoal de Garopaba, né? É, exatamente. A gente botou o Eric pra trabalhar aqui. E ele fez uma entrevista por Skype bacana aí com o Jair Lumertz, que é o criador da prancha ecológica, né, cara? Uma prancha só com garrafa PET. Não. E que não é só porque é ecológica, ela é uma prancha mesmo, teve até campeonato já de surf lá, né? Sim, fomos aí, entrevistamos o Jair, ele contou mais sobre esse projeto, né? Projeto que conta com toda uma... foi feito todo um estudo em cima da prancha, né? Com gelo seco e tudo, acho que vai ser bem legal. Vamos rodar, escutar o Jair, o que o Jair tem para nos contar aí sobre esse projeto da prancha ecológica. Estamos aqui com o Jair Lumen, né, que juntamente com a Carolina Sports fizeram esse projeto junto, e de repente pode falar um pouco para nós sobre como é que surgiu essa ideia da garrafa de PET. Então tá, na verdade, então vou começar falando sobre as pranchas de garrafa, né, que já foi há algum tempo que eu tinha na mente, né, era um plano que eu tive desde moleque, né, que já era um, o desafio, na verdade, para mim, fazer com aquelas monte de garrafa que a gente sempre via sobrando por aí, fazer alguma coisa do tipo uma prancha, né? Eu sei que vários já tentaram fazer barcos e jangadas e tal, mas como a gente é do surf, né? Sim. Então veio essa ideia de querer fazer uma prancha, que era um desafio até maior do que fazer qualquer tipo de jangada, né? Porque uma jangada não tem muita função, a não ser andar no reto, né? Então a prancha de surf veio, assim, vamos dizer, foi o meu desafio maior. E quando eu morei lá no Havaí, eu consegui mais tempo, né? E consegui pesquisar sobre a cola e tal, gelo seco, e como é que eu ia conseguir ter uma prancha sem amarras, sem cordas, né? Só com a colagem, né, que foi feita, a gente conseguiu desenvolver uma prancha, então, toda feita de garrafas PET, né? Então foi lá que eu consegui achar o gelo seco, a cola à base de poliuretano, né? E consegui montar minhas duas primeiras pranchas, né? Foram feitas no Havaí daí. E no início, a ideia do projeto da prancha ecológica é a substituição de uma prancha ou na verdade é uma ideia para poder ter uma abertura para abordar, né, a ideia da educação ambiental? Assim. Ou a ideia inicial era mesmo substituir a prancha de surf por uma de PET e depois surgiu a ideia de fazer um projeto? É, então foi assim, Eric, que começou. Então eu fiz as pranchas lá e eu nem acreditava muito que ia funcionar direito, né, porque é uma prancha bem assim, vamos dizer, rústica, né, porque é um material, sabe, garrafas PET a gente não consegue dar uma forma muito boa nela, não se derretendo, então a gente fez a colagem, então me até surpreendeu a performance das pranchas, né, porque conseguia andar muito bem nas ondinhas, né. Sim. Não tinha uma alta performance, mas funcionava super bem na marola, né. Então, daí pra frente, eu já continuei surfando, fez um bom sucesso lá onde eu morava, nas ilhas do Havaí. E depois eu vim pro Brasil, mas eu tinha até esquecido a história das pranchas de garrafa. Claro, sim, elas estavam lá, eu não pude trazer, né? Eu deixei as pranchas na ilha e a minha bagagem era muito grande, não pude trazer nenhuma. Aí, chegando no Brasil, eu já comecei a coletar, conheci a Carol, né? E a gente começou a coletar garrafas, né? Falei para ela que eu conseguia fazer uma prancha de garrafas PET e a gente foi atrás de garrafas. E aí, depois, passou uns 3 meses, eu consegui fazer a primeira, né? Aqui no Brasil. E ela gostou muito da ideia e o pessoal todo gostou muito. E aqui, como o Brasil, ele já é um lugar mais, assim, vamos dizer, avançado em reciclagem. Tem muitos países de primeiro mundo que não estão nem aí, né, para reciclagem, então o Brasil sustenta muita gente com o lixo, né, e veio bem a calhar. Então, mas na verdade a prancha de garrafas, né, a prancha ecológica, é uma ferramenta que sempre tive um sonho também de entrar nas escolas, poder falar com a gurizada sobre o surf. Às vezes a gurizada tá na escola, não tem chance de conhecer o esporte, não vê, às vezes vê pela televisão, mas não tem como conseguir uma prancha, então é um jeito a mais de fazer assim, o esporte movimentar, né? A prancha movimentar. Sim. A prancha de garrafas é uma ferramenta que a gente tem para abrir as portas das escolas e associações. Vale. Então uma ferramenta, né? De conscientização também. E isso, é, todo mundo vê que o lixo se transformou numa coisa divertida, então isso acabou abrindo as portas das escolas e de tudo. Onde você vai com a prancha de garrafa, você é bem recebido. Pode sim. Ser. Onde você for, você vai fazer amigos com a prancha de garrafa. Isso é com certeza. Sim. E conta mais pra nós e as viagens. Vocês já viajaram com a prancha e com o projeto por alguns estados, né? Como é que foi a recepção assim, das pessoas? Foi bem legal, foi uma experiência bem boa. Eu espero que não seja a última vez que a gente esteja viajando daquele jeito que a gente viajou, que foi de carro, levando a mensagem junto com a prancha de garrafas junto com a gente. E foi uma experiência super boa. A gente viajou do estado de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, parando em várias escolas na parte litorânea dos estados, né, que é a parte que é mais assim, vamos dizer, que a prancha pega mais, que fica mais legal de levar a prancha, porque eles têm o mar ali na frente, né? Uhum. Então, a gurizada já se inspira, já quer fazer a prancha, e é bem legal as professoras também aderindo, querendo fazer junto, e é uma coisa muito, muito boa. E a gente continua ainda fazendo palestras por aí, né? Seguido o pessoal de outros estados que estão nos contatando aí pra gente fazer essa turnê aí pelo Brasil. E a prancha se adapta também, mas por questões aqui de Porto Alegre, a gente não tem onda, né? Daria pra fazer um stand-up paddle daí. Sim, é, o que a gente faz é a gente anda de stand-up na Lagoa do Guaíba, né? No Rio Guaíba, que eu já usei várias vezes aqui, a gente já experimentou. Eu fiz uma prancha de 111 garrafas com um amigo meu, ó, pro Raí, ele é um surfista, né? Ele é um racer, vamos dizer assim, profissional. Ele faz corridas de stand-up, ele rema a longa distância. Eu fiz ele um de 111 garrafas, ele remou, achou sensacional, ficou super boa a prancha. Depois a gente já fez outros modelos menores também, para quem não consegue carregar uma prancha muito grande, e pode levar uma prancha menorzinha no carro, uma prancha de garrafas, né? E o custo é praticamente baixo, é 100, 150 reais faz uma prancha de stup, que hoje em dia todo mundo sabe que custa média de 2 a 3 mil reais. Sim, bacana. Bom, a ideia da prancha também acho que não é vender, né? A prancha, sim, ensinar as pessoas a fazer, ou você tem alguma ideia de venda também, não? É, na verdade, a gente gostaria muito de vender, até a gente poderia ter vendido várias, mas o que acontece é que a gente não tem uma produção grande, né, dessas pranchas. E geralmente onde a gente faz a oficina, a gente acaba deixando a prancha para o pessoal que nos contrata, né? Então se a escola nos chama, a gente acaba fazendo uma prancha e deixa por lá para o pessoal usar. Sim. E assim a gente vai divulgando, né? Mas claro que é passar a técnica de reciclagem, né? O jeito que é feita a prancha é muito mais importante do que vender, no meu ponto de vista. Claro, né? Com certeza. Porque o que a gente quer mesmo é que pessoas se conscientizem, é que o lixo tem seu lugar próprio, né? Que o lixo orgânico deve ser colocado num terreno para adubação, para fazer uma composteira, e o plástico tem que voltar, né? Para o lugar que seja reaproveitado, né? Que a gente não precise mais extrair do petróleo nosso plástico, em vez de estar tirando de lá, a gente reaproveita. Sim, sim. O projeto, ele iniciou no Havaí, tudo mais é em Garopaba, né? Vocês têm alguma sede lá, vocês partem de lá, lá onde foi tudo começou, né? Uhum. Foram as primeiras escolas que a gente conseguiu fazer, falar assim, todas as aulas completas, que foi desde a palestra, a oficina, e depois a parte prática, que é botar a gurizada para brincar na praia, né, na lagoa. Claro. Então essa foi lá que tudo começou. O pessoal da política também apoiou, a prefeitura apoiou, a comunidade também. E isso para nós é uma grande força, né? Então lá nos abriu portas lá, e a gente vê, nossa sede vai ser lá, e a gente espera que logo, logo a gente vai ter uma fábrica de pranchas de garrafa lá em Garopaba. Acredito que até o final do ano a gente já está com o nosso galpão pronto, então todo o lixo de Garopaba, as garrafas, né, que vão ser consumidas durante o verão, provavelmente vão se transformar em pranchas, né, para a gurizada aproveitar por lá. Ah, uma bela iniciativa, né, Garopaba, ainda que é carente, né, das iniciativas assim, que acabam reciclando o próprio lixo. Fora que o alto consumo no verão, né, de muitas pessoas, é uma ótima saída. Porque Garopaba ainda é um lugar pequeno, a gente pode ainda conseguir fazer por lá um trabalho que é muito mais difícil conseguir, vamos dizer assim, em Porto Alegre, né? Uhum. Porto Alegre, Garopaba é um bairro de Porto Alegre, então é muito mais fácil você chegar na porta, na casa das pessoas, até porque são mais, vamos dizer assim, humanas do que aqui, né? Sim. Então chega lá, bate na porta, eles vão te receber, você vai falar sobre o projeto, o que está acontecendo, vai poder falar para eles que a gente vai coletar as garrafas, que vai ter um fim legal, e eles vai todo mundo aderir. Agora chega aqui em Porto Alegre, você bate na casa de alguém para pedir garrafa, é perigo levar tiro. Então essa é a diferença. Campeonato de surf já teve, então, de garrafa pet, Jair? Já teve a primeira etapa, né, ano passado, foi sucesso, o mar estava excelente, né, as condições perfeitas, o mar pequeno, aquela coisa boa para prancha de garrafa, que ela não é uma prancha de alta resistência, então uma prancha para onda pequena, né, e a gente está torcendo para esse ano, para a segunda etapa também, que é um mar bom. Aham, legal. Não sei, na verdade, se o pessoal quiser fazer contato também, né, para a perguntar para vocês, saber mais sobre o projeto, disponibilidade de ver se vai passar na cidade. Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês também? A gente tem a nossa página no Facebook, né? Que é Projeto Prancha Ecológica. Daí é só acessar lá, curtir a página, e aí vai ficar recebendo atualizações direta, né? Quando a gente postar lá, vocês já estão recebendo em casa. E também pode entrar em contato comigo, eu sou de Porto Alegre aqui. Sim. E meu telefone é 9331-5931. É só ligar para mim, eu estou sempre à disposição. Se for se tratar da prancha de garrafa, eu dou todas as dicas, dou o nome da cola, como é que se faz. E pode vir me ligar que não tem problema nenhum, que eu vou ficar sempre à disposição para esse tipo de coisa. Por algumas pesquisas, né? Gelo seco, cola, não usa amarração. Na verdade é bem simples, sim, mas sempre tem as suas técnicas, as suas manhas, né, que a gente ao longo do tempo vai aprendendo e, uhum, e vai aprendendo com dificuldade, né, mas é bem legal, é uma técnica bem fácil de fazer. Uma prancha que passa mensagem. É, a prancha que passa mensagem, é isso mesmo. Perguntar assim, o que que move o projeto prancha, assim, o que mais... O que mais que move vocês da energia, né, para superar a adversidade e ir seguindo assim, né? Queria saber assim, o que move vocês. Ah, eu acho que o que mais me deixa assim, satisfeito, na verdade, é ver a criançada curtindo, né, a palestra, e ver também a criançada se divertindo na água com as pranchas de garrafa. E eu mesmo, eu fico fissurado quando eu pego a prancha de garrafa e pego uma onda. Eu, pra mim, aquilo ali não tem preço. É muito divertido, né? E uma das últimas vezes, antes de eu me acidentar, que eu subi no campeonato com a prancha, eu entrei na bateria final. Eu, claro, eu corri as outras baterias com a prancha normal, né? Sim. E daí na final eu fui com a prancha de garrafas e peguei duas ondas boas lá. Uhum. Até a beira, e aquilo ali pra mim, eu já tinha vencido o campeonato, mesmo não tendo vencido, mas sim, a sensação era essa que eu tive. Que legal aqui, o um por todos e todos por um, nunca melhor. Isso, esse é o nosso slogan, né? É um por todos, é como se fossem os três mosquiteiros, né? Um por todos por um. Só que é todos por um mundo melhor, né? Esse é o nosso slogan e a nossa mensagem que a gente deixa. Então tá, contamos aí com o Jairo Lume. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo tempo dispensado. E assim, e nossos votos são de muita fé, né? Que tudo dê certo e que o projeto que vai em frente, né? Com certeza, Eric. Pode ficar tranquilo que a gente, na medida do possível, a gente vai levando passo a passo para que nada dê errado, para que a gente não volte atrás e o projeto vai ser um sucesso, com certeza. Então essa aí foi a conversa com o Jairo Lumertz, né? Com esse projeto bacana aí da Prancha Ecológica, né? Procura aí no Facebook Prancha Ecológica, Projeto Prancha Ecológica. E ele também se colocou à disposição no telefone e tudo. Se quiser inventar a tua prancha aí, de repente, dá uma ligada lá pra ele que ele já pode vai dar uma dicas ajudada. Pra ti aí. Mas ele, a gente olhando pelo Facebook, ele já fez algumas oficinas aqui em Tramandaí e coisa, então vez por outra eles estão por aqui também, né? Então tá aí, a gente tá se aproximando então do nosso final dessa quinta edição da Rádio Verde, né, Caco? E vamos ao nosso quadro já habitual, né? Como o Lutz já dizia. Então o Lutz já disse o seguinte, que o livre mercado não resolve tudo, até porque é manipulado. O mercado só vê demanda, não vê necessidades. Os mercados são cegos para as gerações futuras. Tá, baita raciocínio do Lutz aí, né, cara? O cara visionário do ambientalismo, né? É quase, as frases que a gente pega dele são quase frases jornalísticas, assim, né? Não são manifestos. Até na época poderia ser visto como manifesto, assim, hoje é quase um jornalismo, né, as frases dele. Infelizmente, mas a gente vai terminar com um clima um pouquinho mais alegre, né, Eric? A gente selecionou uma música aí. Fazer uma homenagem aí pro pessoal de Garopaba, com o pessoal da Casa Amarela, né, falando de Garopaba, vou indo a Garopaba. Nós que temos uma audiência muito qualificada por lá, né, Eric? Nós temos uma fã ouvinte, assim, que é muito especial, que é a tua mãe, né, e ela tem propagado aí a Rádio Verde fora do estado, né? Então, um abraço nosso pra galera de Garopaba que nos acompanha. Então, com essa música aí de alto astral, a gente encerra essa quinta edição do nosso programa. Vamos de som. Então tá, tchau, tchau. Quando ela chega, bate o vento na janela. Um sonho humano bom.